Começa agora no seu rádio Central do Sertanejo. Vai no banheiro pra gente se beijar. Vem lá no escurinho pra ninguém desconfiar. Central do Sertanejo. Segunda-feira tem beijinho, terça-feira tem carinho, quarta-feira um joguinho especial. Central do Sertanejo. Só um beijo, nada mais, pra deixar você em paz e encontrar a minha estrela perdida. Central do Sertanejo. Muita música e a sua participação. Muita música e a sua participação. Central do Sertanejo. Olha o Central do Sertanejo começando. Mais uma terça-feira. Que maravilha. Hoje, terça-feira, dia 23 de fevereiro. Começando mais uma edição do melhor programa de música sertaneja do seu rádio. É o Central do Sertanejo. Aqui na sua rádio preferida. A rádio que você gosta. A rádio que você ama. Hoje, terça-feira, dia 23, né? Olha como o tempo tá passando rápido. Fevereiro tá indo embora, semana que vem já é março e tá correndo o tempo, né, gente? 2016 tá aí voando, daqui a pouquinho já estamos aí no meio do ano, olha só que coisa, né? Muito prazer, um prazer enorme, sou Silvio Ferraz e uma hora de sucesso vai rolar por aqui, muito sertanejão, você sabe disso, né? E pra começar, eu já vou falar aí dos caras que vão pro Japão, olha que legal. Munhoz e Mariano embarcam para o Japão. Turnê no Japão, olha que sucesso! De acordo com as principais meios de informação, Munhoz e Mariano se preparam para embarcar para o Japão na próxima semana com a turnê inédita de sua carreira. A dupla fará 3 shows seguidos no dia 26, 27 e 28 de fevereiro. Olha que legal! Na cidade de Nayoga, Shizuna, Kim e Chusi, respectivamente, né? Olha que legal. São cidades próximas, né? E são aí shows muito próximos também, 26, 27, 28 de fevereiro. Lembrando que os sertanejos estão em estúdio aí produzindo um novo disco, com 12 canções inéditas. O trabalho vai marcar aí a carreira de Munhoz e Mariano, com o produtor Pepato. Olha que legal. Então vamos aí, né? Rezar para que tudo dê certo nesse show no Japão aí. Imagina o Munhoz e Mariano, arigatô, sayonara. Mas o que é isso? Lembrando que os sertanejos estão em estúdio aí, né? E vem disco novo também. Olha que legal. Então vamos aguardar aí esse disco novo da dupla Munhoz e Mariano. Enquanto não chega esse disco novo, vem aí seu bombeiro no Central do Sertanejo, começando a nossa terça-feira. Boa terça-feira pra você. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Simbora, simbora! Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Você ligou 93, chamou mais uma vez e disse: é uma emergência, meu amor. Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou. E pra pagar o seu calor debaixo do cobertor, só eu, meu amor. E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador, e é só chamar que eu vou. Porque eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom bombeiro. Vou apagar esse seu fogo embaixo do chuveiro. Chamou mais uma vez e disse: é uma emergência, meu amor. Que o beijo que eu te dei, o amor que a gente fez, marcou, marcou. E pra pagar o seu calor debaixo do cobertor, só eu, meu amor. E seja lá onde for, Campo Grande ou Salvador, e é só chamar que eu vou. Porque eu sou seu bom, seu bom,

que você é muito gênio e pouco whisky. Te ia me pegar e hoje tinha sacanagem. Que era maluco, que era da malandragem, mas na hora H. Tô vendo que você é muito gênio e pouco whisky. Central do Sertanejo. Só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada, nem de roça. Aqui não, cunhada, que a pegada é nem de roça. Sei que você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Te troca por amigo, te deixa dormir emburrada. Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada nem de roça. E você tá mal acompanhada. Esse caboclo aí só fala e não faz nada. Te troca por amigo, te deixa dormir emburrada. Sei, caiu a ficha, você fez a escolha errada. Longe de mim, não quero te induzir a nada. Mas comigo todo dia vai ser cama amarrotada. Ele é Zé Mané e não entende nada de mulher. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada nem de roça. É, só eu faço do jeito que cê gosta. Garanto que pra ele cê não volta. Você é muita areia pra aquela carroça. Tá viciada na pegada nem de roça. Tá aí o som do Golpete, Made in Roça, aqui na sua rádio preferida, aqui no Central do Sertanejo, o seu programa de música sertaneja de segunda a sexta-feira. Hoje, terça-feira maravilhosa, o intervalo tá chegando aí. Na volta, vou falar pra vocês aí da nova música do Wesley Safadão e também da turnê que o Wesley vai fazer nos Estados Unidos. Olha que legal, ele tá de férias. Vem informação daqui a pouquinho, é só você ficar ligadinho, ficar ligadinha no Central do Sertanejo. Central do Sertanejo. Já estamos de volta com o Central do Sertanejo. É o Central do Sertanejo de volta. Falei que você que intervalo era rapidinho, né? Tô de volta na sua terça-feira, 23 de fevereiro. Vou falar agora do sucesso do momento, do cara que bomba, do cara que detona. Esse tem o dom e o din, hein? Wesley Safadão. Wesley Safadão aposta em nova sofrência como música de trabalho. Olha só, Wesley Safadão botando a galera pra sofrer. Não é o Pablo, não, mas tá botando a galera pra sofrer. Principal nome do show business brasileiro na atualidade, com diversos fãs e em diversas partes do mundo, Wesley Safadão lançou na última quarta-feira, dia 17, sua nova música de trabalho, que se chama Coração Machucado. Ei, Wesley Safadão! A canção faz parte do DVD gravado em Brasília no ano passado, que rendeu ao cearense a entrega aí do disco de platina do Domingão do, Domingão do Faustão. Olha que legal esse Wesley Safadão, não tá brincadeira não, né? Atualmente, Safadão está curtindo férias em Dubai, nos Emirados Árabes. É, olha que é isso, gente. E no último dia 27, ele vai iniciar aí a sua turnê nos Estados Unidos com shows em Nova Jersey, Boston e Atlanta. Os ingressos, claro,